E as lágrimas borraram o rosto do palhaço. Um coração ferido, sorriso forçado. Fazendo malabares parece engraçado, mas por trás dos bastidores o fardo é pesado. Você não sabe o quanto é foda pegar numa Glock, deixar a família dormindo pra sair no corre, dar um beijo na esposa enquanto os filhos dormem, arriscar a própria vida pra não passar fome. Eu só quero comprar uma casa pra vocês, não quero mais se preocupar com o aluguel do mês. Três talões atrasados e a copel no poste, casa sem forro de madeira, o calor é forte. Com fralda de pano o meu filho dorme, se cortar a energia eu te furo de nove. Já ergui a camiseta e já mostrei o cabo, não quero te machucar, eu sei que é seu trabalho, mas sem ventilador eles não vão dormir. Toma banho de água fria, eu não vou permitir. Uma panela de arroz e de feijão só meia, 4 litros de leite pra semana inteira. Um colchão no chão e um berço de madeira, que eu mesmo construí com as taubas da cerca. O que conserva o alimento é a geladeira. Isso é tudo que nós temos, por favor me entenda. E as lágrimas borraram o rosto do palhaço. Um coração ferido, sorriso forçado. Fazendo malabares parece engraçado, mas por trás dos bastidores o fardo é pesado. As lágrimas borraram o rosto do palhaço. Um coração ferido, sorriso forçado. Fazendo malabares parece engraçado, mas por trás dos bastidores o fardo é pesado. Essa noite eu quase não preguei o olho, véspera de assalto e eu ansioso. Tô com um pressentimento meio cabuloso, mas nunca voltei pra trás, eu sou criminoso. Minha esposa me abraça e fala boa sorte, vou tirar nós dessa miséria, vou buscar uma lote. Peguei um pente de 30 e dois de 19, uma corrente do meu pai com a imagem de São Jorge. Meu parceiro buzina com a moto roubada, uma BMW de 1000 cilindradas, capacete fechado e 2 touca preta. Já entortou a placa ralando a rabeta. Foi. Piloto no toque e acelera forte. Já avistamos o boy dentro da Porsche. Encostei do lado e já saquei da peça. Passa a porra do dinheiro que eu tenho pressa. Ele ignorou e foi pra marginal. Meu parceiro acelerou e eu sentei o pau. Já joguei no seletor e dei uma rajada. Ele perdeu a direção e bateu a barca. Eu desci da moto e conferi no ato. Mesmo sem reação, eu já dei mais 4. Peguei a mochila que tava do lado, subi na moto e marcha no cavalo. E as lágrimas borraram o rosto do palhaço. Um coração ferido, sorriso forçado. Fazendo malabares parece engraçado, mas por trás dos bastidores o fardo é pesado. As lágrimas borraram o rosto do palhaço. Um coração ferido, sorriso forçado. Fazendo malabares parece engraçado, mas por trás dos bastidores o fardo é pesado. Bolsa recheada e nós rasgando o sinal, costurando o carro na área central. De repente ouço tiro bem atrás de nós, barulho de sirene, a barca bem veloz. Malote no meio, abracei meu mano, troquei o pente da arma e fui descarregando. O bota preta de fuzil já foi rebentando. Eu já joguei no motorista, a barca foi tombando. E bicamos na favela, dispensamos a moto. Saímos de a pé, bem longe do foco. Aqui dentro da quebrada já é tudo nosso. Nas áreas cobertas, sem visão pros helicópteros. Cheguei em casa, minha esposa acordada. Joguei a bolsa com dinheiro no meio da sala. E repartimos todos em partes iguais. Cada um com a sua cota, mano, até mais. Sai fora da cidade e arruma as crianças. Leva a bolsa com dinheiro, te vejo em uma semana. Vai lá pra sua mãe, lá no litoral. Enterra a bolsa com dinheiro dentro do quintal. Se eu não voltar, compra uma casa. Com piscina pras crianças, toda imobiliada. E matricula eles na escola particular. Nunca deixe eles esquecerem que tiveram um grande pai.